Mas quando você decanta, Naldinho, e essa é pra machucar os corações, Feira de Santana. Meu parceiro Alan Celulares, Derma Fit de Saúde, Bora Suplemento, Dental Clean. Se eu tivesse a chance de te amar de novo, que delícia, Feira de Santana. E você mudou a atitude, o modo de pensar. Quando está com esse cara, não quer nem falar. Porque ele não te ama, não te faz feliz. Isso não é amor que você tanto quis. Eu quero ver, quero ver. Deixa esse cara. Ele não te ama, ele não te quer. Deixa esse cara, ele não te quer. Deixa esse cara. Deixa esse cara. Duvido que te ame como eu te amava. Você merece ser a mulher mais amada. Deixa esse cara. Ele não te ama, ele não vale nada. Ele só te usa como degrau de escada. Deixa esse cara. Deixa esse cara. Ô, oh, música! Só sofre de paixão quem não tem dinheiro pra comer água. Seus homens têm coração, Feira de Santana. Quem machuca, irmão? Ô, oh, quem gostou, dá um grito.